Ora então, muito bom dia a todos e a todas. E hoje somos sexta-feira, dia 23 de janeiro de 2026, e estão então à escuta da Rádio Arcanciel, com mais uma emissão que tem por título Fim de Semana à Porta, apresentada por Lourenço. E espero que vocês fiquem bem à escuta, e então uma ótima manhã para vocês todos aí desse lado. E quanto ao nosso tempo, estamos com diinha chuvoso. Então, fiquem dentro das suas casinhas à escuta das belas músicas portuguesas que passaremos aqui hoje das 9 até ao meio-dia. Então, vamos já começar com o nosso Tony Carreira, Sonhos de Menino. Estamos à escuta de uma canção que é de Tony Carreira, mesmo não original dele. É uma música que vem de sair há 3 dias. E a seguir vamos ficar com o nosso Ruizinho de Penacova, aqui a Tuca. Dela. Mas o pior é que eu não ouço nada. Aqui há Tuque. Vamos continuar com o nosso Jorge Alexandre. O passarinho da Maria é meu. Certo dia apanhei passarinho da Maria. Foi metê-lo na gaiola, mas ele ficar não queria. E de tanto chamar, olha o passarinho da Maria, meu, olha o passarinho. week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Fantasia, a quem me quiser ouvir, vou levando alegria, enquanto forças tiver, e o mundo puder rodar, eu estarei aqui, estarei ali, sempre a cantar. Eu estarei aqui, estarei ali, sempre a cantar. Ora vem pra roda da minha turma, e a nossa vida será uma canção. Sorrisos de crianças me chamando, enquanto houver do alto uma luz me iluminando, eu quero estender a mão e te chamar pra dançar. Eu estarei aqui, estarei ali, sempre a cantar. Eu estarei aqui, estarei ali, sempre a cantar. Ora vem pra roda da minha tua mão, que a nossa vida será uma canção. Bonito, e vimos de escutar Roberto Leal, vem para a roda dançar e dá-me a tua mão. E vamos continuar com o nosso estoque e dança, dor de cotovelo. Isso é verdade, o que há mais é dor de cotovelo. Então, uma ótima manhã para vocês, escutem bem e fiquem com a Rádio Arc-en-Ciel 96.2. calma, lá vou eu sair. Estou sempre pronto para a brincadeira. Ai, este dia vai ser só curtir. Sei que incomoda quem está à minha beira. E essa gente que nunca trabalha, olha de lado sempre a criticar. Sentiu as costas, só dizem maldades. E eu respondo, tipo, vou cantar. Tu tens é dor de tu, tu tens é dor de tu, dor de tu, tu vê-lo. Desta vez vais ficar sozinho a chupar, a chupar. Chupar no dedo. Tu tens é dor de cu. Tu tens é dor de cu. Dor de cu do meu. Esta vez vais ficar sozinho a chupar. A chupar no dedo. Tu tens é dor de cu. Tu tens é dor de cu. Dor de cu do meu. Não vale a pena voar. Pois és tu que vais ficar a chupar no dedo. Eu bem sei que nunca mais pensaste em mim. Estou depois de te perder. Também sei, mesmo a viver, morri para ti. E o meu nome jamais voltaste a dizer. Eu bem sei que nunca mais falaste em nós. Um dia por nós dois. Também sei que sou silêncio em tua voz. E só Deus sabe, só Deus sabe como eu estou. A saudade de ti tomou conta de mim. Esquecer quem se esqueceu de mim. Eu bem sei que nunca mais pensaste em mim. Se estou só ou como tu até tenho outro amor. Também sei que a minha vida já nada. 9 horas e 28 minutos e estamos à escuta então de Tony Carreira, A Saudade de Ti. E meia hora do nosso programa já passou e vamos continuar então com mais uma bela música que tem por título Roupa Nova, Volta para Mim. Sentimento profundo, sampling da música que acabamos de escutar, Roupa Nova, Volta para Mim. E vamos continuar com o nosso amado Batista. Quem é você? Nem eu sei. Quem é você que me escreve cartas de amor, que simplesmente me enfeitiçou, mas nunca quis se identificar? Quem é você? Quem é você que toda noite liga pra mim, que me faz juras de amor sem fim, depois desliga sem me dizer? Quem é? Não me interessa o que você seja, só o que existe em seu coração. Não ligo pra cor, dinheiro ou beleza, nada é lindo como a paixão. Quem é você? Me diga logo, seja quem for, quero saber. Estou apaixonado por você. Quem é você? Me diga logo, seja quem for, quero saber. Estou apaixonado por você. Quem é você que toda noite liga pra mim, que me faz juras de amor sem fim, depois desliga sem me dizer? Quem é? Não me interessa o que você seja, só o que existe em seu coração. Não ligo pra cor, dinheiro ou beleza, nada é lindo como a paixão. Quem é você? Me diga logo, seja quem for, quero saber. Estou apaixonado por você. Quem é você? Me diga logo, seja quem for, quero saber. Estou apaixonado por você. Estou apaixonado por você. Estou apaixonado por você. Appelez Arc-en-Ciel au 02 38 43 48 00. Ora, e vimos de escutar Amado e Batista, Quem é Você? E vamos continuar com o nosso Leandro e Leonardo, Sonho por Sonho. E são 9:36, estão à escuta da emissão que tem por título O Fim de Semana à Porta, apresentado por Lourenço. E então também quero mandar um grande abraço para o amigo Fulon, e um bom dia para ele, que nos grava todas as emissões que a gente passa aqui na Rádio Arc-en-Ciel 96.2. Vamos então às músicas e continuamos com Leandro e Leonardo. Uma transa apenas. Tudo que você me falou dói no meu coração. Loucura cheia de sedução mudou a minha vida. Não dá pra esquecer a emoção que senti com você, de tudo que não pode ser. Com a Ora, e vimos de escutar então Leandro e Leonardo, Sonho por Sonho. E vamos continuar com uma bela música que vem descobrir, que tem por título Ana e Luís Vicente, Recordações do Passado. Então, vamos escutar esta bela música. Pedaços da minha alma que hoje trago no coração são recordações passadas dos tempos que já lá vão. Dessa saudade mais bela sinto o meu corpo ser invadido. Sou um refém das saudades, de tudo aquilo que está por vir. Recordações do passado, mas com presente sempre a lembrar. Tudo o que fiz e por que quis amar, amar. Tu que me trazes estas mais belas recordações, puras saudades de obedecer aos corações. Do meu passado restam as sombras das ilusões. Perdi meus passos por entre abraços e emoções. Nas madrugadas vai-se o meu sono, ficou vazio. E ao meu lado resta o passado no leito frio. Ai, como eu queria mostrar-te, nas mãos tocar-te, sentir tremor. Fazer o verso mais belo com o resto desse amor. Arranjar palavras tais que os nossos ais fossem canções. Mas se as saudades persistem é porque existem recordações. Recordações do passado, mas com presente sempre a lembrar. Tudo o que fiz e por que quis amar, amar. Tu que me terás estas mais belas recordações, puras saudades de obedecer aos corações. Do meu passado restam as sombras das ilusões. Perdi meus passos por entre abraços e emoções. Nas madrugadas bate o meu sono, fico vazio. E ao meu lado resta o passado. Recordações do passado, mas com presente sempre a lembrar. Aos corações. Do meu passado restam as sombras das ilusões. Perdi meus passos por entre abraços e emoções. Nas madrugadas bate o meu sono, fica vazio. E ao meu lado resta o passado no leito. Bela canção de Ana e Luís Vicente, Recordações do Passado. E vamos continuar com o nosso Jordi, Sempre que me chamas, Sempre que me chamas. Obrigado a falar, não é? Ora então, uma ótima manhã para vocês aí desse lado e fiquem bem à escuta da Rádio Arcancel 96.2 e com as belas músicas portuguesas. Então, vamos ficar até ao meio com essas belas músicas. Então escutem Jordi, Sempre que me chamas. Sem ti, fazes de tudo para me seduzir. Sabes manipular com esse teu olhar. Eu não consigo mais resistir. É impossível te esquecer. Às vezes sinto que vou enlouquecer. Sempre que tu não estás. estás. Eu já não sou capaz de estar aqui sem te poder ver. Sempre que tu me chamas, eu vou. Quando me pedes cama, eu vou. Se dizes que me adoras, eu sou aquele que te ama e te faz sorrir. Sempre que tu me ligas, eu vou. Quando pedes carícias, eu vou. Se dizes que me adoras, eu sou o homem mais sofrido e mais feliz. Só te quero. Sem ti, eu faço tudo para te ver feliz. Mas basta um beijo teu para me levar ao céu. Eu não consigo mais resistir. É impossível te esquecer. Às vezes sinto que vou enlouquecer. Sempre que tu não estás, eu já não sou capaz de estar aqui sem te poder ver. Chamas, eu vou. Quando me pedes cama, eu vou. Se dizes que me adoras, eu sou aquele que te ama e te faz sorrir. Sempre que tu me miras, eu vou. Quando pedes carícias, eu vou. Se dizes que me adoras, eu sou o homem mais sofrido e mais feliz. Só te quero. Show. deixou-me na solidão. Ela só pede carinho, pede para ser feliz. Mas agora estou sozinho na viagem a Paris. Ela diz que quer amor, ela diz que quer paixão. Dorme agora feito pedra, deixou-me na solidão. Ela só pede carinho, pede para ser feliz. Mas agora estou sozinho. Ora, estamos então à escuta de Marcelo Alves, Viagem a Paris. E a seguir vamos ficar com música de amor, Amor Meu. Chamar entre sonhos nasce esta cor que me ensina o que é amar. Essas histórias para ver se eu mudo aqui. Ai, minha mãe, se é remédio, vou tomá-lo em refeição. Mas palavra com doçura não se compra com tostão. Amor é como vidro fino, parte-se uma vez só. Thank you.

pacote. Ai, eu levo, sim, senhor. Eu levo no pacote para gosto do meu amor. Minutos aqui nas ondas da Rádio Alcance 96.2 e vocês estão à escuta de vários artistas que com estas belas músicas então continuem na presença da Rádio Alcance 96.2. quando elas são meninas e fazem festinhas para nos consolar. Mostram todo o seu carinho e com um beijinho nos ensinam a amar. Sem mulher não somos nada, com certeza penso eu. Por isso viva as mulheres, dizem todos, digo eu. Por isso viva comigo, viva as mulheres, viva as mulheres. Todos nós gostamos delas, viva as mulheres, viva as mulheres. E se andam assim jeitosas, viva as mulheres, viva as mulheres. Não somos nada sem elas, viva as mulheres, viva as mulheres. É bonita com certeza e está sempre afinadinha. Já quem diga tocar nela é um regalo. Muita mulher portuguesa me gaba a concertina. Até já houve quem me quisesse comprar. Diz que já está ensinada, já sabe tocar o fado. Eu sempre disse, seja cá ou de estrangeiro, que a minha gaita vai comigo para todo lado. Estico a foda em colho, como é bom pela tocar. Está tudo a bombar. Gosta de ver esticar. Está tudo a bombar. Está tudo a bombar. Estica o polo, encolhe o polo. Como é bom pela tocar. Está tudo a bombar. Está tudo a bombar. E a mulher portuguesa gosta de ver esticar. Está tudo a bombar. Está tudo a bombar. Que ninguém quer. Se a mulher nasceu para o homem para a mulher. Até dão no paraíso, estava triste sem alegria. Depois Deus criou ela para ele ter companhia. Vamos a elas, rapaziada. Vamos a elas, que isto agora é que está a dar. Vamos a elas, com respeitinho. Vamos a elas, que elas gostam de brincar. Vamos a elas, rapaziada. Vamos elas, que esta vida é um segundo. Vamos elas, não vem com tempo. Vamos elas, que elas são o melhor do mundo. Arc-en-ciel, 96.2. Vamos elas, vinho para nós. Vamos viver uma noite de prazer. Quero que vistas para mim em teu vestido de skin, quando te vi passar pela primeira vez. Atende o telefone que eu não posso esperar. Hoje eu te quero dar tudo o que tenho para dar. Ai, não me deixes à espera que eu vou enlouquecer, pois desta noite não passa e nós vamos fazer. Ora, 10 horas e 43 minutos e vimos de escutar um mix de maiores êxitos da música portuguesa. E vamos continuar com a nossa música normal e então continuamos já com Mirage Sondo. Já tenho fio e já tem cabo. Então vamos escutar esta bela música. Sou eletricista sempre em prontidão. Chamo-me à noite sem explicação. Ela diz-me que a luz anda a piscar. Eu respondo, menina, isso é fácil de tratar. Chego à porta, ferramenta na mão. Ela suspira e salta-lhe o coração. Vou direto ao assunto e abro o quadro e digo: calma, menina, isto não é pecado. Já tem fio, já tem cabo. Sou eletricista e bem brabo. Entre fios, cabos e tentação, vou ligando as casas desta nação. Com os olhos no quadro vejo a confusão. Digo-lhe isto é falta de manutenção. Ela pergunta-me e vai demorar. Se tiver os fios é só ligar. Olho para lá com ar entendido. Ela diz: ai senhor, ficou perdido. Eu respondo com jeito e brio: tenha calma, querida, já tem fio. Já tem fio, já tem cabo. Sou eletricista e bem brabo. Entre fios, cabos e tentação, vou ligando as casas desta nação. De manhã cedo ou de madrugada, chamam-me cedo a última chamada. Se a luz falha lá no corredor, lá vou eu cumprir o meu labor. Ela diz: isto está tudo a piscar. Eu digo-lhe que vou verificar. Mexo num fio desta ligação. Ela diz: ai, o meu coração. Já tem fio, já tem cabo. Sou eletricista e bem bravo. Entre fios, cabos, vou ligando as casas desta nação. Vou à aldeia, depois à cidade. Conhecem-me bem pela habilidade. Se a avaria é no aquecimento, eu logo trato do seu sofrimento. Mas se é na cozinha que falta energia, ela chama-me com voz de ousadia. Eu olho a tubagem seguro e bravo e digo baixinho: já tem fio, já tem cabo. Sou eletricista e bem bravo. Entre fios, cabos e tentação, vou ligando as casas desta nação. Já tem fio, já tem cabo. Sou eletricista e bem bravo. Entre fios, cabos e tentação, Ora, então vimos de escutar Mirage Sonde, já tem fio, já tem cabo. E então vamos continuar com as nossas belas músicas e com outra música que quero viver. Então vamos escutar. Quando eu não sei que me importa o que serei, quero é viver amanhã. Espero sempre um amanhã e acredito que será mais um prazer. Curiosidade que me desperta com a idade. Interessa-me o que está para vir. A vida em mim é sempre uma certeza que nasce da minha riqueza, do meu prazer em descobrir, encontrar, renovar, vou fugir ou repetir. Vamos escutar então a música Quero Viver e vamos continuar com quem? Com nossa Cláudia Navarro, Portugal a Bailar. E esta música foi pedida da parte de Manuela de Araújo para o seu marido, não esquecendo a Rosi, também todas as pessoas que a conhecem, todos os animadores, todo o auditório da rádio. E então vamos passar Cláudia Navarro, Portugal a Bailar.

Ora, então vimos de ouvir uma página de publicidade e então são 11 horas e 2 minutos e vamos continuar com as nossas músicas. E tenho aqui já uma música que é pedida do Cefaria. Cefaria que vem me telefonar, que pediu uma música para passar uma música aos meus gostos. E então para ele, para toda a sua família, para todas as pessoas que o conhecem, não esquecendo animadores e também todo o auditório da rádio e para toda a gente que está à escuta. Então vamos escutar o conjunto da Maria Albertina, Um Dia Será. Espero que seja do agrado dele. Encontrei-te distraída à porta de tua casa. Quem me dera a tua vida, quem me dera a tua asa. Convidei-te para sair, convidei-te para jantar, e tu não quiseste vir, porque quiseste ficar. Eu sei que um dia tu me vais dizer que sim, e eu que tanto queria que sempre fosse assim. Eu sei que um dia tu não me vais dizer não, e será uma lá passei e voltei-te a perguntar, e tu disseste não sei, tenho ainda que pensar. Diz-me o que posso fazer para contigo ir passear. Tenho que te convencer, tenho que te conquistar. Eu sei que um dia tu me vais dizer que sim, e eu que tanto queria que sempre fosse assim. Eu sei que um dia tu não me vais dizer não, e será uma alegria o andar de mão na mão. Eu sei que um dia tu me vais dizer que sim, e eu que tanto queria que sempre fosse assim. Eu sei que um dia tu não me vais dizer não, e será uma alegria o andar de mão na mão. Eu sei que um dia tu não me vais dizer não, e será uma alegria o andar de mão na mão. Então estamos à escuta de Vitor Rodrigues, Cuidado. Pois o cuidado às vezes ainda é pouco. Quanto mais a gente tem cuidado, mais acontecem as coisas, não é? Então, uma ótima manhã para vocês aí desse lado e fiquem à escuta das músicas portuguesas. Estamos à escuta de Vítor Rodrigues, cuidado, meu amigo, cuidado. E então vamos continuar com o nosso José Malhoa, o Malhão do Beijo. Não José Malhoa, o Zé Amaro, o Malhão do Beijo. Temos festa e então eu fui mais abaixo. Dei-lhe um beijinho na boca, ela logo respondeu. Mais abaixo eu fico louco. E então eu fui mais abaixo e dei-lhe um beijo no umbigo. Dei-lhe um beijo no umbigo. Ela disse mais abaixo. Mais abaixo não há perigo. E então eu fui mais abaixo. E então eu fui mais abaixo. E beijei-lhe os pés sensuais. Beijei-lhe os pés sensuais. Ela disse mais assim: já foste abaixo demais. E então eu fui mais acima e dei-lhe um beijo nas canelas. Mais acima é que são elas. E então eu fui mais acima. Dei-lhe um beijo no joelho. Ela logo respondeu: estás perto do aparelho. E então eu fui mais acima. E então eu fui mais. Dei-lhe um beijo na virilha. Dei-lhe um beijo na virilha. Ela disse mais ao lado. Mais ao lado é maravilha. Virou. Então estamos à escuta de Zé Mar, o Malhão do Beijo. E a seguir vamos ficar com o nosso conjunto Maria Albertina, na Idade dos Açores. Música. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Acabamos de escutar o conjunto Maria Valentina, Noivado é nos Açores. E continuamos com o nome da Lusa Trinzinho, uma calça nova que vem de abril. Vai e volta, só que não volta é meu vai. Oh, trenzinho, vai e vai. Oh, trenzinho, vai e vai. Oh, trenzinho, vai e volta, só que não volta é meu vai. Oh, que trenzinho malvado, acabou meu grande amor. Enlouquecer por amor. Oh, trenzinho, vai e vai. Oh, trenzinho, vai e vai. Oh, trenzinho, vai e volta. Só que não volta é meu vai. Vai e vai, oh trenzinho, vai e volta. Só que não volta, meu vai. Oh trenzinho, vai e vai. Oh trenzinho, vai e vai. Oh trenzinho, vai e volta. Só que não volta, meu vai. Oh que trenzinho malvado. Amor, oh trenzinho, não me faça enlouquecer por amor. Oh trenzinho, vai e vai. Oh trenzinho, vai e vai. Oh trenzinho, vai e volta. Só que não volta é meu vai. Ó, trenzinho vai e vai. Ó, trenzinho vai e vai. Ó, trenzinho vai e volta. Só que não volta é meu vai. Ó, que trenzinho malvado. Vai, vai. 11 horas e 19 minutos e estamos à escuta da banda Lusa. Ó, trenzinho vai e vem. E a seguir vamos ficar com o nosso quem? Tradições do Ouro a todo gás. Alô, meu povo, a todo gás. Então vamos dar todo gás. Estamos quase a chegar à nossa reta final da edição que teve o título O Fim de Semana à Porta. Então, muito, muito bom dia a todos. Leva-se um lado, uma quimera. Todo dia quando vi passar com a quimera de braço dado, logo minha voz te quis mostrar e entoei um novo fado. Por isso eu sei com quem namora, para quem sou eu, por ser sincera. Namora com todos os sorrisos e com as flores da primavera. Dizem que o amor não acontece e até parece que fui embora, mas não creio que ele assim fizesse, pois eu bem sei com quem namora. Namora com todos os sorrisos e com as flores da primavera. Volta e meia quando está cansado, leva a seu lado uma quimera. E de coração em coração lá vai vivendo sem se cansar. Só não gosta de solidão, gosta de ter alguém para amar. Todos que lhe saibam sorrir, irá bater à sua porta, sem saber o que irá surgir. Pois é o amor que aqui importa. Dizem que o amor não acontece e até parece que foi embora, mas não creio que ele assim fizesse, pois eu bem sei com quem namora. Namora com todos os sorrisos e com as flores da primavera. Volta e meia quando está cansado, leva a seu lado uma quimera. Com as flores da primavera. estamos à escuta então do Grupo Popular Até Quinfim, Aldeia dos Moraes, Olinda. E a seguir vamos continuar com o Dia Paisão Bela Senhorita. 11:29, estamos a meia hora do nosso fim do programa, que tem por título O Fim de Semana à Porta, apresentado por Lourenço. Estamos à escuta de A Paisão Bela Senhorita e vamos continuar com o explorador Tuga, a senhora da saia arregaçada. Ora. Festa da aldeia, junto ao cureto, ela vinha a dançar num passo direto. Saia curtinha, vento atrevido, aquilo subia, foi mesmo sentido. Olhar matreiro, riso provocado, cada rodar deixava-me agarrado. Não dizia nada, mas dava a entender que aquela noite não era para esquecer. Digo baixinho, quase a brincar, essa saia está a subir devagar. Ela não responde, só mexe sem dó, e eu a pensar... isto vai dar nó. Sai arregaçada, ai que tentação. Sobe num passo, desce o coração. Não mostra tudo, mas deixa a ideia. Eu perco o juízo no meio da aldeia. Sai arregaçada, dança sem pudor. É só veneno misturado com calor. Não toca em nada, mas dá que falar. Quem vê não dorme, fica a imaginar. Diz que é o calor, diz que é o bailarico, mas o jeito dela não tem nada de básico. Perna que aparece, depois desaparece, cada movimento mais me enlouquece. Eu finjo postura, faço-me de sério, mas aquilo mexe com o meu critério. Entre o respeito e a perdição, vamos chegando mais para o refrão. Já não respondo pela atenção, essa saia brinca com a imaginação. Ela não diz nada, só sabe dançar, e eu já sei, isto vai escalar. Sai arregaçada, ai que tentação. Sobe num passo, desce o coração. Não mostra tudo, mas deixa a ideia. Eu perco o juízo no meio da aldeia. Sai arregaçada, dança sem pudor. É só veneno misturado com calor. Não toca em nada, mas dá que falar. Quem vê não dorme, fica a imaginar. Isto não é pecado, é pimba nacional. Quem manda olhar que aguenta o final. Sai arregaçada, pimba no salão. Ela manda no ritmo, eu perco a razão. Entre o não é nada e o olha bem, fico eu sozinho a dizer amém. Sai arregaçada, fica a visão. A noite acaba, fica a sensação. Não houve nada, mas ficou no ar. Aquela saia não me deixa descansar. Aí estamos a escutar o tom do explorador Tuga, a senhora da saia arregaçada. E a seguir vamos ficar com a nossa Tânia. Não faças bluff comigo. Nobody. bafa comigo. Não faças bafa comigo. Não comas esse perigo. Ai, ai, ai, se não vais ao castigo. Pois vamos à escuta de Tânia. Não faças bafa comigo. E a seguir vamos ficar com Jorge Bandeira. Aldeia em festa. Vai chegando a noite, foguetes no ar. Os sinos já tocam e vai começar. A festa na aldeia vai-nos festejar. A banda já toca até o sol raiar. Dar-me para dançar. Disse que a festa ia até o dia nascer. E no coreto a banda já fez o som. E toda a aldeia vai aquecer. A procissão vem com o altar. Velas acesas a iluminar. Há seu amor, há fé no olhar. E logo a banda começa a tocar. Vai chegando a noite, o vento esvoar. Os sinos já tocam e vai começar. A festa na aldeia, vamos festejar. A banda já toca até o sol raiar. Vai chegando a noite, foguetes no ar. Os sinos já tocam e vai começar. A festa na aldeia, até ser dia. Na nossa terra é só alegria. Convidar-me para dançar. Eu disse vou porque só quero é bailar. Também vai haver assado e sobremesa. Vamos curtir que tenho a certeza. Até o padre à festa se juntou. Dançou a moda e arrasou. E para o ano vamos repetir. Porque desta festa ninguém quer sair. Vai chegando a noite, foguetes no ar. Os sinos já tocam e vai começar. A festa na aldeia, vamos festejar. A banda já toca até o sol raiar. Vai chegando a noite, foguetes no ar. Os sinos já tocam e vai começar. A festa na aldeia, até ser dia. Na nossa terra é só alegria. Foguetes no ar. Os sinos já tocam e vai começar. A festa é na aldeia, vamos festejar. A banda já toca até o sol raiar. Vai chegando a noite, foguetes no ar. Os sinos já tocam e vai começar. A festa é na aldeia, vamos festejar. A banda já toca até o sol raiar. Vai chegando a noite, foguetes no ar. Os sinos já tocam e vai começar. A festa na aldeia, até ser dia. Na nossa terra é só alegria. Na nossa terra é só alegria. Bonito, cheira a rosas e rosmaninho. O meu peito bate forte por estares aqui comigo. Já pedi à concertina para tocar só para nós dois. Deixa-te levar na dança que o melhor virá depois. Bate, bate, coração. Bate, bate com carinho. Bate, bate, coração. Bate, bate com carinho. O nosso primeiro beijo vira, vai virando, que eu vou fazer o mesmo. E quando nos encontrarmos, vou cumprir o meu desejo. Já pedi à concertina para tocar só para nós dois. Deixa-te levar na dança, que o melhor virá depois. Bate, bate, coração, bate, bate com carinho. O nosso primeiro beijo vai ser hoje no bailinho. Bate, bate, coração, bate, bate com carinho. O nosso primeiro beijo vai ser hoje no bailinho. Já pedi à concertina para tocar só para nós. Deixa-te levar na dança, que o melhor virá depois. Bate, bate, coração. Estamos então com Cláudia, Encontro Marcado. E vamos continuar com Nuno Portugal, Lucas e Mateus, Na Estrada com Você. Música.

tocar. Nem só um poro do teu ser. Estamos a menos de um minuto do meio-dia e é com esta linda canção que acabo a minha missão. E então marcaremos encontro para sexta-feira próxima, se Deus quiser. Até lá, cuidam bem de vocês, muita cautela e então até sexta-feira. Bom apetite a todos e tudo bom, um ótimo fim de semana e um ótimo fim de dia de sexta-feira, 23 de janeiro. Então, até sexta-feira. Tchau, tchau e bom apetite a todos e vamos deixar com a RTP Internacional. Bom dia, 11 horas da manhã em Portugal Continental e na Madeira.